maloca. Dá licença pra encostar na sua quebrada. Eu vim na paz pra somar consciência na levada. Empenho, determinação, atitude, a ideia é quente. Mano, Igor, lealdade em cada verso no repente. Aí sistema, sai da frente que nós estamos chegando. O exército de várias minas, de vários manos, de milianos, buscando um só ideal. Mas respeito faz favor com o rap nacional. Movimento hip hop não tem fã, tem seguidores empenhados na missão, guerreiros lutadores. Jamais desanimar entre a pedra e o espinho. Você é do tamanho do seu sonho, siga o seu caminho. Força de vontade, empenho, dedicação, carrego isso comigo dentro do meu coração. Pura rima que esses versos se transformam em oração. Pique ao cai da Talibã, maloqueiro rimador. Não vim pelo dinheiro, e sim por amor. Só quem é se identifica e levanta a mão pra cima. Mano Igor, nós que tá, coração, pura rima. Pique ao cai da Talibã, maloqueiro rimador. Não vim pelo dinheiro, e sim por amor. Só quem é se identifica e levanta a mão pra cima. Mano Igor, nós que tá, coração, pura rima. Você acha fácil ficar por várias noites em claro, escrevendo várias letras na missão. Eu tô focado enquanto eu respirar, enquanto o coração bater. Vou versar em cada estrofe dedicado a você, maloqueiro sonhador, oprimido sofredor. Pelo rap nacional, pela paz e muito amor, caber seguido, olhar sincero, sempre em frente na missão. Na mão papel e caneta, as armas da revolução. Quando pego o microfone, subo em cima do palco, primeiro dou um salve, depois mando o recado. Satisfação os verdadeiros que se identifica, quem compreende a mensagem, a voz que versa na batida. Cultura, muita informação, entretenimento, os parceiros na moral, só curtindo o movimento. Os meus pais me ensinaram a lutar, vencer na vida. Mas que tá na contenção, coração, pura rima. Pique ao cai da Talibã, maloqueiro rimador. Não vim pelo dinheiro, e sim por amor. Só quem é se identifica e levanta a mão pra cima. Mano Igor, nós que tá, coração, pura rima. Pique ao cai da Talibã, maloqueiro rimador. Não vim pelo dinheiro, e sim por amor. Só quem é se identifica e levanta a mão pra cima. Mano Igor, nós que tá, coração, pura rima. Disposição pra seguir em frente, nós tem de sobra. Mas no meio da caminhada, vejo a pá que se incomoda. Fecha a cara, torce o nariz quando ouve o nosso som. Fala que o rap não é música, isto é coisa de ladrão. Deixa pra lá, bola pra frente, parceiro. Eu não importo, estou em busca da vitória. Quero vencer, esse é meu foco. Vencer com lealdade, com Cristo no coração. Porque a vida é assim mesmo, diversa opinião. Não é capaz de fazer nada se o outro faz. O zói cresce, fica ligeiro, que esse tipo só padece. Sai pra lá, sai de ré, me dá licença, vacilão. Faça a minha na humilde, respeitando os irmãos. Com amor, dedicação, sem crescer seus olhos em ninguém. O que é meu, Deus me deu, amém. É nós que tá, vem com nós, coração, pura rima. Mano, rap DJ Carlin chega versando nas batidas. Pique ao cai da Talibã, maloqueiro rimador. Não vim pelo dinheiro, e sim por amor. Só quem é se identifica e levanta a mão pra cima. Mano Igor, nós que tá, coração, pura rima. Pique ao cai da Talibã, maloqueiro rimador. Não vim pelo dinheiro, e sim por amor. Só quem é se identifica e levanta a mão pra cima. Mano Igor, nós que tá, coração, pura rima.